camisinha, porque a AIDS não tem cura. Não se deve deixar sem rango a cozinha. É, muita gente passa fome aqui. Não se deve ir contra a Constituição. Me responda por quê, meu irmão? Apesar de errada, é o que temos em mãos. É, isso é verdade. Não podemos deixar que a lei aprove o uso de drogas, senão vou usar toda hora. E não deixar que aprove a tal pena de morte. Eu vou morrer de graça, é ruim. Nessa terra todo sabe que o pobre não tem sorte. Isso não é novidade pra mim. No vacilo da justiça só pra ele que sobra o bode. É, não pode ser. Que não é o que não pode ser. Que não é o que não pode ser. Que não é o que não pode ser. Que não é. Que não é o que não pode ser. Que não é o que não pode ser. Que não é o que não pode ser. Que não é. É tão difícil entender como os poderosos têm o poder de errar, vacilar, sem ninguém pra aprender. E aqui fora todos choram, injustiçados com a falta de apoio e sem a quem recorrer. A escola está aí para formar advogados que são pagos para deixar mais um cliente errar. Se a sina da justiça está selada, é a nova geração que está ferrada. Que não é o que não pode ser. Que não é o que não pode ser. Que não é o que não pode ser. Que não é. Que não é o que não pode ser. Que não é o que não pode ser. Que não é o que não pode ser. Que não é. Ser que não é. É. Pode ser. Que não é. É. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Que não é. É. Pode ser. Pode ser que a medicina deixa um vírus se alastrar, matar, fazer tantas vítimas, ser pior que o câncer e a mão da polícia. Campanhas para acabar com a fome, alimentos se perdem nos galpões do governo, verduras, legumes jogados no lixo. Até quando teremos que